Eu também concordo, viu? Obrigado pelo elogio. Gente, muito boa noite. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Esse tema que eu escolhi falar hoje, Tua Fé Te Salvou, é uma frase até que muitos de nós já conhecemos do Evangelho, do nosso dia a dia, das leituras. Muita gente já se falou nessa situação de como a fé trabalha. Mas eu queria começar não pela fé, falando sim pela congruência, pela orientação correta que Deus deu ao mundo como nós o conhecemos, que Deus deu à criação de um todo como nós o conhecemos. Foi até muito bom esse cartaz do Jefa, como o Alexandre mandou, que ele mostra todo um encadeamento da criação até o topo da ascensão humana, até o máximo da espiritualidade. E por trás, numa mensagem muito subjetiva, ele traz parecendo uma cadeia de DNA, né? Então a gente começa a entender, principalmente por essa pequena mensagem e pelo que a gente conhece da humanidade, pelo que a gente conhece do universo, pelo que os espíritos vêm trazendo para a gente após tanto tempo de trabalho, que tudo se encadeia no universo. Tudo se liga em uma cadeia universal, em uma cadeia eterna, que nós estamos longe de ser o topo dessa cadeia, como também estamos longe de ser a base. Já passamos pela base, viemos crescendo e hoje estamos nesse parâmetro que nós nos encontramos na nossa atual encarnação, no nosso atual nível de desenvolvimento. E é muito bonito esse nosso nível, porque nós aprendemos com os espíritos que o nosso mundo, chamado físico ou material, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, muitas vezes, a gente também tem que seguir esse pensamento, acreditando que o que acontece no mundo espiritual também acontece aqui no mundo material. Então, quando nós trabalhamos e os espíritos nos indicam, nos orientam, que o espírito é criado simples e ignorante e vai evoluindo, crescendo, aprendendo, melhorando, até chegar ao patamar de espírito perfeito, nós percebemos uma simetria, uma correlação dessa evolução com o nosso próprio corpo, com a nossa própria pessoa humana, simplesmente sendo um grande recado de Deus na Terra como no céu. O que é que gera o ser humano, o corpo humano? A junção do espermatozoide com o óvulo. Eles se juntam, formam o zigoto, é isso? O zigoto. E o zigoto vai se desenvolvendo no abdômen de sua mãe. Temos uma grávida ali, futura mamãe, parabéns. Dali para frente, ele vem à luz, como nós dizemos, nasce e começa a se desenvolver. Passa pela fase da infância, passa pela fase da adolescência, passa pela fase da juventude, chega na madureza e vai até a velhice. Na velhice, ele passa por mais uma transformação e retorna ao mundo espiritual como espírito imortal que passou um trânsito que pode ter sido 50, 100, 150 anos aqui na Terra, aprendendo a se melhorar. Não é mais ou menos isso que acontece na vida da gente? Né? Então, hoje eu queria começar a perguntar a vocês: se eu estivesse em cima do telhado, como eu fiz essa pergunta para o meu menino hoje, e embaixo do telhado tivesse, por exemplo, minha esposa, e ela dissesse: pula, meu amor, que eu me seguro, vocês acham que eu ia pular? O que eu ia dizer? Se eu pulasse, eu ia estar fazendo a maior besteira, não é verdade? Por quê? Porque eu tenho hoje consciência que 60 e poucos quilos não aguenta 107. Mas se for o contrário? Né? Se for o contrário, vamos analisar o contrário. Se fosse eu que estivesse embaixo e ela que me dissesse: pule, meu amor, ela... Não! Por quê? Porque eu posso até segurar ela. Ela tem essa consciência que eu posso até segurar ela. Mas que nós dois vamos cair. O peso dela não, vai ser aumentado pela lei da gravidade, não é verdade? Hoje de tarde eu fiz essa pergunta ao meu filho, de 8 anos. Eu disse: Tito, se eu estivesse embaixo do chão e você estivesse em cima do telhado, você pulava para ele segurar ele? Não, eu ia chamar um pedreiro e o pedreiro ia botar uma escada para eu descer. Veja que menino inteligente. Maravilha. Aí, se eu fizesse essa pergunta a uma criança de 2 anos, o que é que vocês acham que essa criança faria? Ela pulava. Eu concordo. Ela, ó, não tinha nem o que pensar. Por quê? Porque ela perdeu, ela não tem ainda o que nós hoje já temos, a chamada consciência. E essa consciência nos traz o quê? Sabedoria e confiança dentro de limites. Não é verdade? Eu confio que Lilian pode sustentar um determinado peso. Mas eu sei, eu tenho consciência disso, eu sei por experiência que ela não consegue sustentar 107 quilos. Mas uma criança de 2 anos não sabe disso. Para ele, a fé ainda é cega, total, completa, sem necessidade de conhecimento. Então ele vai pular, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar do que a gente chama de fé cega, vai dar um salto de fé. E a maioria das pessoas que a gente encontra aí por fora tem essa questão do salto de fé. Por quê? Porque é cobrado por uma sociedade onde nós vivemos hoje, que nós tenhamos a fé em Deus. Mas tem Deus que cobra, tem Deus que perdoa, tem Deus que é vingativo, tem Deus que não está nem aí, tem pra gente Deus não existe, tem Deus que é a natureza, tem Deus que é Jesus, tem Deus que dá sorte. Então existe uma série de fés diferentes. E qual delas vai ser a nossa? Qual delas nós vamos acreditar? Hoje, nós temos uma situação difícil de modificar, porque as pessoas confundem a palavra fé com a palavra crença. A crença é aquele dogma que eu vou seguir uma determinada religião, um determinado grupo de pessoas, uma determinada escolha ideológica. A fé não. A fé é confiança. A fé é sabedoria. A fé é conhecimento. E precisa ter um conhecimento mais para frente. Precisa ter uma lógica, né? A gente vai entender também que dentro da fé, quando a gente for analisar ela psicologicamente, a psicologia divide a fé em 2 parâmetros: fé humana e fé religiosa, ou fé divina. Beleza. O que é a fé humana? É aquela fé que eu tenho, aquela consciência que eu tenho das minhas capacidades e das capacidades das pessoas que me rodeiam. Então, por exemplo, um pedreiro, ele tem confiança que pode levantar um prédio, porque ele sabe que ele tem aquele conhecimento, ele sabe que ele tem aquela habilidade, ele tem consciência das suas qualidades. Da mesma forma que um cirurgião sabe que pode abrir o coração de uma pessoa sem matá-lo, porque ele tem consciência das suas habilidades. Mas já, por exemplo, se alguém chegasse e me dissesse: não, tu sabe costurar um saco? Eu digo: não. Então eu não tenho essa habilidade. Consequentemente, eu não teria fé humana dentro de mim. Mas a mesma psicologia diz que também nós temos uma fé chamada divina. E essa fé divina é a fé, a crença, a sabedoria, a esperança até, que existe uma coisa maior, que existe uma coisa espiritual, que existe uma coisa que não está aqui na matéria. E essa fé chamada divina, a gente vê não só na psicologia, mas também vemos na própria história. Quando a gente se lembra que há 10, 20, 30 mil anos atrás, os homens pintavam nas cavernas o Deus do fogo, o Deus do trovão, o Deus da morte. Quando ainda hoje nós temos tribos primitivas que trazem dentro de si uma fé em algum Deus, né? Então nós vemos que a fé está dentro do ser humano incorporada, que é uma necessidade primitiva do ser humano. Algumas pessoas dizem, inclusive, que a nossa fé, ela vem com os nossos instintos, porque nós continuamos com o nosso instinto. Nós hoje somos humanos, pensamos, temos consciência, temos coerência no nosso pensamento, porém, continuamos animais. Então, reservamos principalmente 3 instintos dentro de nós: o instinto da alimentação, o instinto da reprodução e o instinto de descanso. E algumas pessoas dizem o instinto e a fé, a crença no mundo espiritual. Porque em todas as épocas da humanidade, em todos os locais do mundo e em todas as raças, existem deuses, existem deusas, existem sacerdotes, existe a comunicação em alguma crença. Existe essa ideologia em alguma crença. Jung, Carl Gustav Jung, Ele disse, inclusive, um grande psicólogo, que inclusive trabalhou a mentalidade humana esquecendo a parte espiritual, mas ele disse que a busca de Deus é um dos elementos básicos da psique humana. Jung, que era praticamente materialista, trabalhava dentro de uma teoria simplesmente cerebral, simplesmente material. Ele dizia e admitia que a busca de Deus era uma base da psique humana, era uma das bases da psique humana. Será que ele tinha lido de Kardec quando Kardec disse que a gente foi criado simples e ignorante buscando a perfeição? Porque a perfeição é a plenitude, e a plenitude está em Deus. Então, temos aí uma sequência lógica e vemos que o Espiritismo também envereda pela lógica de trabalhar a busca da plenitude do ser humano. Que a plenitude do ser humano é a felicidade. E, segundo Jesus, a felicidade está no Pai. Mas existem pessoas que comparam a fé com uma noite escura. Inclusive, o escritor e mago, como ele se diz mago, Paulo Coelho, ele diz que a fé que nós precisamos ter é uma noite escura, é entrar dentro da floresta de nós mesmos, da nossa vida, e conhecermos que a vida, o universo, conspira para que nós sejamos felizes. Será que ele está certo? Será que ele está errado? Será que o universo conspira realmente para que nós sejamos felizes? Eu acredito que talvez ele esteja certo, mas nós precisamos analisar que esse tipo de fé, a da noite escura, está rodeada de determinados aspectos que não cabem em uma fé lógica, em uma fé que seja coerente. Quais são esses aspectos? Primeiro, uma noite escura, existe o medo. Você tem medo de entrar numa floresta à noite. Primeiro, porque você não sabe o que, é que vai acontecer lá. Segundo, existe o mistério. E nada que é misterioso tem base de esclarecimento. Tudo que é misterioso é suposição. E se é suposição, a gente não pode ter certeza daquilo ali. E outra coisa que acontece, que as igrejas anteriores e ainda hoje utilizam muito, é a dogmatização. Trabalhar dizendo que uma coisa é a escritura da verdade, é a verdade sem absoluta, sem admitir concordâncias ou discordâncias. Esse tipo de comportamento não é plausível com o mundo que nós trabalhamos hoje. Esse tipo de comportamento veio trabalhar e criar uma divergência que hoje nós chamamos de fé cega e fé raciocinada, como nós vamos aprender dentro do Espiritismo. O que é a fé cega? A fé cega é aquela que um determinado grupo de pessoas diz: esse microfone é preto. E se você, Alexandre, disser que esse microfone não é preto, você está fora do nosso grupo. E fora do nosso grupo só existe dois sofrimentos. Você vai ser banido para sempre. Essa é a fé cega. É aquela que, mesmo que eu não concorde com determinada situação, eu não posso argumentar aquela situação. A fé cega é aquela que acredita que existem mistérios inexplicáveis. E uma vez que a gente vem entender que as leis de Deus são únicas e são inderrogáveis, são imutáveis, são perfeitas, não pode existir nada inexplicável, como a gente vai ver mais à frente. Mas existe também a fé raciocinada. E aí eu parto do nome, chamando fé raciocinada, para que a gente compreenda o que é o raciocínio. Raciocínio é a capacidade que o homem tem de discernir, de entender, de escolher entre dois ou mais caminhos. Isso é o raciocínio. É quando nós passamos a compreender o que está acontecendo. Então a fé raciocinada é uma fé embasada na compreensão. É uma fé embasada na sabedoria, no ato de saber, na sapiência, na comprovação daquilo que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque se eu sei, mesmo que eu não queira, eu já sei. Quer ver um exemplo? Eu sei ler, como todos nós aqui aprendemos que saibamos. Eu digo, eu não quero ler aquele cartaz, já li. Eu olho para ler, eu já li o que está escrito. Eu não tenho escolha. Está dentro de mim. Se eu acredito que Deus existe, eu sei que Deus existe, porque na minha doutrina tem um axioma que diz: O que não foi causado pelo homem, foi causado por quem? Tá certo, o homem plantou uma árvore, a árvore deu um biruto. A outra árvore deu a semente. Eu plantei, ela nasceu. Vamos trazer a história da árvore até o momento que não existia a árvore. Quem criou a árvore? Não foi o homem. Então alguma coisa criou. Aí o pessoal diz, foi uma explosão. Foi o Big Bang. Perfeito, eu acho arretado. Só que eles querem explicar o efeito com outro efeito. Porque se existir uma explosão, tem que existir alguma coisa antes para causar essa explosão. A explosão não vem do nada. Então, quando a gente passa a fazer essas observações, a gente começa a compreender por que é que a doutrina espírita ela vem nos trazer uma fé raciocinada. Porque ela está embasada em três aspectos distintos e altamente complementares, chamados filosofia, ciência e religião. Filosofia, não sei se eu já disse aqui a vocês, mas se eu não disse, eu vou dizer de novo. Filosofia, para mim, é a arte de fazer perguntas. Por quê? Porque tudo que não se explica, ou tudo que se tem curiosidade de saber a respeito da humanidade, do mundo, de Deus, de tudo, se faz questões filosóficas. Se trabalha há 3.500 anos, eu acho que os primeiros sábios gregos, 3.500, 4.000 anos atrás, perguntando o mundo. É a filosofia. E a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, porque ela parte do pressuposto de que tudo tem uma explicação natural e lógica. E dentro do primeiro livro que nós temos da doutrina espírita, lançado em 1857, é um livro com 1.019 questões. 1.019 perguntas que são respondidas com muita sabedoria por um grupo espiritual. Não é verdade? Depois, a doutrina espírita diz que ela é ciência. E por que será que Kardec quis colocar a doutrina espírita também no ramo da ciência? Primeiro, vamos analisar, se eu tiver errado, vocês podem concordar ou discordar à vontade de vocês, tá certo? A ciência, ela experimenta. Ela tem que ter certeza até afirmar, não é verdade? O que é que acontece se alguém misturar? Hoje nós sabemos, sal com... Como é que dá cloreto de sódio? Sal com cloro. É cloreto de sódio. Isso vai dar o quê? Um ácido? Não, é uma base. Não é verdade? Para que alguém tenha feito isso e soubesse que NaCl é cloreto de sódio, ela precisou fazer um experimento, juntar um átomo de cloreto com um átomo de sódio e ver o que é que dava. Quando ele repetiu aquela experiência, dava a mesma coisa. Aí teve outro cara em outro canto do mundo que repetiu a mesma experiência, dava a mesma coisa. Uns 30 fizeram, então tá certo. Quando a gente junta Na com Cl, dá sal. Perfeito. Isso é ciência. A ciência é a regra da experimentação repetida. E foi o que Allan Kardec e várias outras pessoas ao redor do mundo fizeram. Perguntaram a mesma coisa em vários locais, para vários espíritos. Isso sem ninguém tá comunicar. Sem ninguém se comunicar. Eu vou chegar lá exatamente isso. Numa época, em 1857, onde não existia telefone sem fio, celular, internet, televisão, onde uma carta para chegar de uma cidade para outra demorava mais de mês. E saiu no mundo todo as verdades espíritas, embasando a fé raciocinada do espiritismo como ciência. Mas quando eu sei que aquilo que eu estou fazendo ali, como Kardec sabia, é verdade, é correto, eu tenho essa consciência de que aquilo é verdade, e quando eu sei que aquela filosofia é feita para o meu bem, o que é que isso traz? Automaticamente uma melhora. E essa melhora minha, íntima, interna, chamada reforma íntima, é a característica religiosa do Espiritismo. Porque a gente podia fazer isso para o Espiritismo, não tinha problema nenhum, o Evangelho de Jesus está aí. Para todo mundo. Para todo mundo ler. Só que a gente não lê. Um dia desse, Lília chegou com uma mensagem lá em casa que eu achei espetacular. Ela dizia assim, trate a sua Bíblia como você trata seu celular. E eu achei arretado isso. Você tem celular? Você sai de casa sem ele? Sai, é pra vir pra cá, né? Mas o resto do canto nenhum, né? Eu, particularmente, durmo com meu celular junto de mim, ligado. E aí a mensagem dizia, vinha fazendo essas análises, trate a sua vida como você trata seu celular. Se você começar a dar valor à palavra de Jesus, como as pessoas dizem, aos evangelhos, aos ensinamentos do Cristo, como você dá valor a coisas materiais da nossa vida, será que a gente melhora? Então essa é a questão religiosa do Espiritismo. É nos conscientizar através da filosofia e da ciência que nós podemos nos melhorar. E se a gente tivesse pensado nisso há muito tempo, a gente não ia precisar de Espiritismo, não ia precisar de Catolicismo, não ia precisar de Protestantismo, não ia precisar de nada. Estava lá só a mensagem de Jesus, bastava para que a gente fosse feliz. Mas infelizmente, a gente não precisa disso, a gente não se lembra disso, a gente se esquece. Mas a ciência, ela não para no Espiritismo. E eu acho interessantíssimo como ela consegue avançar a um ponto de dizer que nós, dentro do nosso corpo, temos um gene que predispõe a nossa fé, predispõe que nós acreditemos em Deus. E aí o Dr. Jim Hammer, no ano de 2004, veio dizendo que ele achou esse genzinho aí, que ele chamou de VMAT2, e batizou como gene de Deus. Ele foi altamente criticado na época que ele trouxe essa informação, porque quer dizer que qualquer opção religiosa que eu tenha é porque Deus programou aquilo em mim? E aí ele escreveu num livro espetacular, chamado também O Gene de Deus, esse livro, que o que está dentro do nosso cromossomo, dentro do nosso gene, dentro do nosso DNA, não é a nossa fé, não é a nossa religião, não é o ato de nós acreditarmos, é uma predisposição que existe no ser humano de acreditar no divino, no espiritual. E aí a psicologia já dizia isso quando disse que a gente trouxe os nossos antepassados, trouxe os nossos instintos. Kardec já dizia isso quando disse que a gente está fadado a ser perfeito, a buscar a Deus. Até Jung disse isso quando disse que a busca de Deus é a base da psique humana. Então ele está dizendo nada mais do que a gente já soubesse. Mas só que ele está comprovando cientificamente. E como foi que ele conseguiu fazer isso? Ele juntou uma série de voluntários e percebeu que aqueles voluntários, depois de terem mapeado os seus cérebros com um determinado líquido radioativo que aparecia nos escaneamentos cerebrais, aqueles cidadãos, depois de acontecer esse determinado mapeamento, quando se falava palavras como Deus, Jeová, Buda, Cristo, religião, e palavras associadas à religião, uma determinada área do nosso cérebro tinha mais fluxo sanguíneo, tinha maior atividade dentro do nosso cérebro. E aí ele correu atrás para entender por que é que aquilo ali acontecia. Aí ele foi, pegou aquele grupo, separou e viu quais os que tinham maior incidência religiosa em suas vidas. Quais os que tinham melhor e maior conteúdo religioso em suas vidas. E, coincidentemente, claro que a gente sabe que coincidências não existem, mas aqueles que tinham uma vida religiosa ativa, uma preparação religiosa maior, um conhecimento, uma fé, uma espiritualidade maior, eles tinham esse genzinho lá dentro do DNA deles ativo. Então eles estavam fisicamente, cromossomicamente preparados para acreditarem. Mas não é a fé dentro de uma religião, é a fé numa espiritualidade. E não é a espiritualidade que a gente fala aqui, é a necessidade que o ser humano tem de acreditar em alguma coisa espiritual, de alguma coisa fora do nosso corpo, de alguma coisa que traga realmente a esperança que a gente precisa. Isso foi o que o Jim Hammer conseguiu trazer para a gente. E eu achei muito interessante quando ele trouxe isso, porque também existe uma pesquisa na Universidade de Minnesota, se não me engano, nos Estados Unidos, que fala sobre a cura através da fé. A gente, na Bíblia, é repleto de casos de cura, e a gente vai ver alguns casos daqui a pouco. Mas essa pesquisadora, eu esqueci o nome dela agora, é uma cientista, ela conseguiu comprovar de que o ato de você acreditar naquilo que você está fazendo tem uma influência absurda em nossas vidas, principalmente em nossa cura. Ela pegou um grupo num hospital que ela fazia pesquisa e percebeu que aquelas pessoas que tinham uma religião em um determinado grupo social, elas tinham uma cura mais rápida do que as outras, que não tinham religião nenhuma. Ela achou isso interessante e resolveu aprofundar essas pesquisas. O que foi que ela fez? Ela pegou outro grupo que tinha a mesma doença, várias pessoas que tinham a mesma doença, em níveis clinicamente similares, tá certo? E pediu para um grupo longe, distante, orar por aquelas pessoas. Só que ela disse o quê? Vamos dizer, se o grupo tivesse 20 pessoas, ela deu 10 nomes para que aquele grupo orasse por eles. E ficou acompanhando durante o período de alguns meses a melhora daquele pessoal. Os 10 que tinham recebido a oração tinham melhorado mais do que os outros. Ela disse, bom, se assim funciona, vamos fazer o seguinte. Ela chegou agora para o grupo que estava participando da experiência e pediu para os 10 orarem por eles mesmos. Além dos outros que estavam orando por eles, eles iam orar por eles mesmos, sem saber que outras pessoas também estavam orando por eles. E acompanhou por mais alguns meses. Novamente, eles tiveram uma melhora bem maior do que o outro grupo. E com a terceira experiência que ela fez, ela pegou aqueles 10 que já estavam... 10 é um exemplo que eu estou dando, tá? Não sei se foi feito com 10, não. 10 que já estavam orando por eles e disse a eles que alguém, em algum lugar, estava também orando por eles. E eles melhoraram mais ainda. Então ela chegou a um efeito que aquele poder da fé, aquela crença, aquela esperança que foi dada, que eles estavam recebendo auxílio, realmente trabalhou com isso. Só que isso também não é novidade, porque há 151 anos Kardec disse no Livro dos Espíritos que nós temos causas e efeitos, e no Livro dos Médiuns ele vem dizendo que quem sabe o fluido magnético, quem sabe trabalhar com o fluido magnético, consegue operar milagres de cura. Quem tem vontade e fé ardente, é essa a palavra que ele usa, fé ardente, pode trabalhar o fluido magnético e ajudar as pessoas que necessitam. Quem tem mais energia, pode dar energia a quem precisa. Não é isso que a gente faz no passo? Não é isso que a gente trabalha dentro do passo? Uma doação de energia, transferência de fé, de força de vontade. Mas a ciência hoje comprova o que Kardec disse há 150 anos. Então veja como nós estamos numa doutrina coerente, embasada cientificamente há 150 anos. E daqui para frente eu acredito que só vai melhorar a situação, né? Porque quanto mais o homem se espiritualiza, melhor. Eu me lembrei, quando eu estava preparando o nosso trabalho, de algumas curas de Jesus. E Jesus, sem querer ser irônico, mas ele foi o grande passista do mundo, né? Foi o maior passista, o maior espírito mais evoluído. Consequentemente, como nós temos a informação, aquele que criou o mundo, moldou o mundo, trabalhou o mundo, ele tinha total conhecimento dos fluidos. Conta os evangelhos que uma vez ele estava em casa de Pedro e chegou um paralítico sendo descido por uma corda. Aquele paralítico fazia 20 e poucos anos que estava paralisado. E ele chegou lá e pediu para Jesus curá-lo. Jesus olhou nos fundos dos olhos dele, nos conta escrito Amélia Rodrigues. Jesus olhou no fundo dos olhos dele e disse, Natanael, tu crês que eu te posso curar? Aí o paralítico se espantou. Tu me conheces? Eu nunca te vi, como tu me conheces? Jesus olhou para ele e disse, Natanael, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Eu te conheço muito antes dessa doença comer o teu corpo. Tu crês, Natanael, bem Elias, filho de Elias, que eu te posso curar? E ele disse, eu creio. Jesus abaixou-se um pouco, diz o Espírito Amélia Rodrigues, olhou no fundo dos olhos dele e disse, então, Natanael, levanta e anda. Ele tremeu, parou, sentiu, se firmou nas mãos. Daqui a pouco levantou, ficou em pé cambaleando e começou a andar. O corpo estava se recuperando para que aquele influxo energético chegasse para ele. Mas sabe que tem uma coisa que muitas vezes passa desapercebida. Todo mundo diz, Jesus fazia milagres. Eu acredito plenamente nisso. Jesus fazia atos maravilhosos, milagrosos. Só que... Oi? Exatamente. Só que ele olhava para o camarada e dizia, tu crês que eu te posso curar? Por que isso? Porque precisava que houvesse a fé dentro do cidadão para que se operasse aquele fato. Porque, na verdade, se a gente for parar para analisar, Jesus fornecia a energia para que oferecesse o fato. O cidadão oferecia a fé. O cidadão oferecia a crença para que aquilo acontecesse. Não foi isso que Jesus disse para a gente? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, vírgula, se tiverdes fé. Se nós acreditarmos, como Natanael Ben Elias acreditou, nós podemos fazer muita coisa. Mas nós precisamos dar vazão para que exista um influxo de energia, fechar o circuito com a energia divina, fechar o circuito com a energia positiva que nós vamos receber. Em outra passagem bíblica, nós vamos encontrar uma pessoa que passou 12 anos sofrendo de uma hemorragia, um fluxo de sangue incessante durante 12 anos, uma mulher da cidade de Cafarnaum. E por esse motivo mesmo, nos conta também o Espírito Amélia Rodrigues, ela era tida como impura, ela era tida como endemoniada, porque os judeus eram uma coisa maravilhosa. Os judeus não faziam nada para ajudar ninguém, mas quem estava prejudicado, eles terminavam de prejudicar o cara, porque ele podia fazer qualquer coisa para ajudar aquela pessoa, mas não fazia, porque era impuro. Que impureza é essa? O sangue de todos nós é igual, mas tudo bem, não é o caso agora. Mas ela era tida como impura. A sociedade não aceitava ela na cidade. Ela tinha que viver escondida. Só que ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela tinha tanta fé, tanta certeza, tanta sabia com tanta força dentro de si que Jesus podia curar ela, que ela resolveu enfrentar o preconceito e encontrar com Jesus. Só que a multidão era imensa. Jesus andava com multidões de 5 mil pessoas ou mais. Quando ele estava no meio da multidão, ele para e diz: quem me tocou? Aí Pedro, com aquela primitividade que era singular nele, disse: Senhor, olha o tamanho da multidão. Tu vem e pergunta: quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Mas aí Jesus diz: não, alguém me tocou diferente, que de mim saiu uma dádiva. Aí a mulher que havia tocado Jesus, se esgueirado por baixo da multidão para tocar nas vestes de Jesus, porque ela pensou assim, ó, se eu tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu fico curada. Ela tocou no nome de Jesus. Quando ela tocou, ela sentiu o seu corpo, sentiu em seu corpo o fluxo de energia, curando-a imediatamente. E Jesus sabia que tinha sido ela. Não pense que ele não sabia, não, porque Jesus era altamente perceptivo. Ele tinha a paranormalidade totalmente desenvolvida. Então ele tinha certeza. Só que ele queria saber se ela tinha coragem de se assumir, se ela tinha perdido o medo, a vergonha de assumir seu problema publicamente. E aí ela disse: Senhor, eu te toquei. E contou a história dela. Aí Jesus olha para ela com muito carinho, muita complacência, e diz: vai, filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Jesus não disse: fui eu que te salvei, não. Ela tinha o desejo dentro de si tão grande, uma confiança tão forte, que podia ser salva se tocasse em Jesus, que aquela energia de Jesus que estava preparada, Jesus estava preparado para ajudar todo mundo. Jesus nunca negou, em nenhuma passagem que nós conhecemos dele, e eu tenho certeza, em nenhuma das que nós não conhecemos também, ele nunca negou auxílio a ninguém. Por quê? Porque Jesus veio para nos ajudar, mas muitas vezes nós não estamos preparados para ser ajudados. Não é verdade? Então Jesus estava preparado para doar energia para todo mundo, para ser Filho Santo. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, era Jesus, doido para trabalhar. Mas ninguém dava condições dele agir. Tanto que muitas vezes nos evangelhos nós vamos ler o seguinte: e levaram todas as pessoas que tinham doença naquela região e pá, pá, pá, e ele curou muitos. Muitas vezes a gente não vai ver assim: e todos foram curados. Por que será que acontecia isso? Por que será que Jesus não curou todas as pessoas? Nós, como espíritas, principalmente, temos que ter a certeza que Jesus não curou todas as pessoas que se apresentaram a ele. Primeiro, porque existe uma coisa chamada determinismo. Se alguém deve a vida, se alguém tem um resgate para ser feito nessa vida, e esse resgate necessita de ser feito, Jesus não tem como impedir aquilo ali, não, porque ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei. E a lei é de Deus, não é dele, não. Então, muitas pessoas que chegaram para Jesus não tinham o, vamos chamar de merecimento, autorização superior divina para receber aquela cura. mas nem por isso deixaram de ser ajudados. Com certeza Jesus confortou-os em seu interior, deu um conforto espiritual tão grande que eles talvez tenham saído lá muito mais curados espiritualmente do que seria a importância da cura física. E outra coisa, nem todo mundo que chegou em Jesus foi curado, porque nem todo mundo dava a Jesus a oportunidade de trabalhar, nem todo mundo tinha a fé aberta, o corpo, a confiança que Jesus ia trabalhar. Um soldado romano chegou para Jesus uma vez e disse: Senhor, meu servo está doente, ficou paralisado, está em uma cama, e eu sei que tu podes curá-lo, mas não precisa que tu vá na minha casa, porque eu também sou chefe, eu também tenho soldados, e eu digo a um, vai, e ele vai, e digo a outro, vem, e ele vem. Basta que tu digas, ele ficará curado. Aí Jesus diz: vai, parte, teu servo já está curado. E se vira para os apóstolos e diz: nem entre os homens de Israel, nem entre aqueles que eram fariseus, doutores do templo, doutores da lei, apóstolos, nem entre os homens de Israel eu encontrei tamanha fé, tamanha crença. E a gente consegue analisar por essa pequena parábola de Jesus, esse pequeno fato, como esse centurião devia ser um homem bom. Porque romano, dominante numa época em Israel, era escrava. Tinha um servo, um escravo, que nós aqui no Brasil pisávamos, maltratávamos, jogávamos no tronco, fazia tudo isso. E ele venceu o preconceito de religião, porque ele com certeza não era judeu, ele era romano, então ele era politeísta. Ele venceu o preconceito de casta, porque se ele era romano, ele era rico. Se ele era centurião, ele era rico dentro da cidade. E foi falar com Jesus que era filho de carpinteiro. E venceu o preconceito social dos próprios judeus, porque os judeus pediram ajuda aos romanos para prender Jesus. Então, será que esse cara era bom? Com certeza. Com certeza ele tinha uma fé no poder, uma consciência trazida provavelmente do mundo espiritual, porque provavelmente, como a gente sabe, várias pessoas reencarnaram para ajudar Jesus a fazer sua tarefa e ficarem marcadas para todo sempre nos evangelhos. Esse aí deve ter sido um deles. Diz aí, irmão. Cada vez mais, quando eu falo nesse momento de Jesus, eu sinto muito, eu acho que é Jesus. Com certeza, eu não tenho dúvida, não. Olha, eu estava na multidão gritando Barrabás. Eu estava lá, Barrabás, Barrabás, sem dúvida. Não, não estou contando, não. O que é que acontece? Jesus pegou a fé daquele homem, a crença dele, a vontade de ajudar o próximo. Vê que coisa poderosa. A vontade de ajudar um próximo que é meu servo, meu escravo. Mas eu gosto daquela pessoa tanto que eu vou ajudar. E Jesus trabalhou através dele, jogando energia lá para o camarada que estava doente. Alguém já viu isso, esse tipo de tratamento em centro espírita por aqui? Tratamento à distância? Jesus era espírita e a gente não sabia. Está vendo? Então o que acontece? Jesus trabalhava a fé, mas todos esses são casos da Bíblia. São casos que muitas vezes a gente pode dizer, isso é mentira, isso é enrolação. Os ateus dizem, isso é a história que as pessoas trazem para que a gente acredite e compre um peixe, né? Mas hoje eu vou trazer para vocês um fato real que aconteceu nos idos de 1970 com esse cidadão chamado Morris Goodman. Ele era dono de uma grande empresa de seguros nos Estados Unidos, tinha uma mansão avaliada em mais de $1 milhão, tinha seu próprio aviãozinho particular, carros, riquezas generalizadas. Aquele pedaço de lixo ali do lado é o avião dele quando ele caiu. Morris quebrou o pescoço, fraturou a coluna, quebrou praticamente todos os ossos do corpo. Ele chegou para o hospital, foi socorrido, entubado, internado. Quando ele se recuperou, saiu do coma, o médico disse: olha, se prepare, que seu marido vai ser um vegetal pro resto da vida. Ele só piscava os olhos. Isso está tudo documentado, não é fato, não. Está na internet tudo documentado, tem o site dele, tudo. Esse cara quebrou o pescoço, tentou os ossos quebrados, bagaceira, tetraplégico, ele só ficou piscando os olhos, para vocês terem ideia. Dentro dele, e ele vem contando no site, dentro dele, ele tinha uma fé em Deus, em Cristo, tão forte, que ele dizia, eu vou ficar bem. E ele conta que ele começou dizendo assim, mexa dele, mexa dele. E o dedo lá, ele parado na cama do hospital. mexa, e diariamente orando e fazendo aquela situação, e trabalhando, até que um dia o dedo mexeu. Os médicos perceberam que o dedo mexeu. A família percebeu que o dedo mexeu. E foram correr atrás. Quando foram analisar, a lesão no pescoço dele tinha sido sanada. Como foi isso? Como foi que mexeu? Que estava quebrado. O líquido da coluna espinhal estava seccionado. Mas o dedo mexeu. Aí não, foi ato reflexo. Daqui a pouco mexeram dois dedos, mexeram três. Com determinado tempo ele estava conseguindo fazer pequenos movimentos na mão. Aí disse, não, tem que fazer uma, vamos ficar na tomografia. Fizeram a tomografia, estava sanado o problema dele. Ele começou a fazer uma fisioterapia, começou a fazer sessões de fisioterapia, começou a trabalhar, e hoje ele anda, fala, se mexe e dá palestras pelo mundo todo, falando sobre força de vontade e fé. Porque a fé salvou ele. É o que ele diz, a fé salvou ele. Claro, ele não anda como eu ando aqui hoje. Ele anda meio tenso num quarto, meio com não sei o que, mas para quem fala com paralítico, não é nada. Ele ganhou toda a vida dele de volta, e é isso que ele diz. Ele diz que ele teve oportunidades que ninguém tem. E ele teve as oportunidades que ele conseguiu. Só que muitos de nós esquecemos dessas oportunidades e trabalhamos com valores diferentes. Trabalhando com valores que vão nos prejudicar internamente, criando inclusive problemas espirituais para a gente. Sexo, drogas, fumo, bebida. E esses valores estão intrinsecamente difundidos dentro da nossa juventude hoje, o que é um problema. Todos nós temos filhos, sobrinhos, amigos, jovens que precisam de orientação e muitas vezes não têm em casa, porque Deus não está na casa deles, porque Deus não está na família deles, porque Deus não está no ambiente onde eles vivem. E aí a falta de Deus, a falta da fé, a falta da crença, a falta da orientação faz com que essas pessoas procurem valores para substituir aquele vazio que muitas vezes nós temos dentro de nós. Aquele vazio inexplicável que a gente sai procurando nas sensações e nunca vai se saciar, porque a sensação é insaciável. Mas quando nós percebemos isso, é muito tarde. Quando nós percebemos isso, já tem trazido determinados efeitos para nós mesmos que são irreversíveis. E essas são fotos reais de pessoas que entraram no mundo da bebida, das drogas, da prostituição, do sexo, sem Cristo em suas vidas. Falta de orientação na família, provavelmente. Falta de orientação na sociedade, provavelmente. Mas principalmente a fraqueza interior que todos nós temos e a falta da fé. A falta da fé naquilo que é o correto, a falta da fé naquilo que nos impele a viver a nossa fé. Porque quem tem fé, quem tem uma crença, quem acredita, deve dar o exemplo e viver a sua fé. Como essas pessoas que eu trouxe aí, viveram e vivem ainda hoje a sua fé. Viver pautado em uma crença que se tenha, sendo coerente com o que se prega. Eu sou espírita, eu vou viver coerentemente com a doutrina espírita. Eu sou católico, eu vou viver coerentemente com a doutrina católica. Eu sou umbandista, eu vou viver coerentemente com a umbandista. Eu sou um hindu, sou ateu, deixa eu viver coerentemente com aquilo ali. Mas nós precisamos doar de dentro de nós, acreditando que aquilo é o correto, porque essa é a nossa fé. E fé passa a ser mais do que crença, passa a ser confiança, sabedoria e crença. É como se fosse uma junção disso tudo. Vocês conhecem todos esses, né? Ou não? Não, né? Aquele primeiro lá, Madre de Calcutá, o Buda e Bezerra, né? Gandhi, Chico e Sai Baba. Né? Alguém já ouviu falar de Sai Baba? Sai Baba hoje é o maior paranormal vivo do mundo. Sai Baba, ele disse com muita humildade, vocês são uma faísca da fonte divina, eu sou uma fogueira. E é verdade. O Alvinani teve a honra de conhecer, Divaldo teve a honra de conhecer Sai Baba. E Sai Baba, ele é uma pessoa iluminada. A palavra é essa. Ele tem sabedoria, humildade, transcendência e faz milagres que nós não conhecemos, que nós não sabemos fazer. Ele tem um dedinho, muito mais energia espiritual do que a gente tem no corpo todo, a gente nas últimas 30 encarnações. Ele materializa, ele consegue se projetar psiquicamente, ele se desdobra do corpo. São coisas espetaculares que ele faz, não é mediúnico, não. É espiritual, é anímico, dele mesmo. Então ele é o paranormal. Vivaldo disse que quando foi visitar Saibaba, ele viu, Saibaba não tinha saído nem da porta, ele viu aquele túnel de luz assim saindo da parede. Imagina a aura desse homem como não era. Então ele é o paranormal hoje em dia. Mas na própria Bíblia, eita, que horrível, deu problema nessa imagem, que pena. A gente vai encontrar eu vou passar daqui a pouco. A gente vai encontrar um processo na Bíblia que ficou conhecido como o processo da pouca fé. Quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, ele disse, Pedro olhou e disse, és tu, Senhor? Ele disse, sou eu, Pedro, venha ter comigo. E Pedro foi. Pisou, olhou assim, parou, foi pisando. Jesus se aproximando e Pedro lá pisando, andando. Até que por um momento, o raciocínio de Pedro falou mais alto do que o coração. Ele disse, eu estou andando em cima d'água, isso é impossível. Cortou a ligação com Jesus. Começou a afundar. O que é que Jesus disse para ele? Homem de pouca fé. Chamou de bullying. Homem de pouca fé. Por que tu duvidaste? Ele estava com Jesus. Ele tinha visto Jesus fazer milhares de milagres. Coisas impossíveis. E ele duvidou. Normal, porque ele era humano. Mas é nessas horas que o nosso sentimento é traído pela nossa mente. Quando nós perdemos a fé. Quando nós não acreditamos. E nesse sentido, o medo vence a confiança. O medo que nós temos vence a confiança. Jesus usou numa de suas palavras, a seguinte frase. Se vós tivesses fé do tamanho do grão de mostarda, vós direis a essa montanha, move-se daqui para ali, e ela irá. Aí eu fui postar na internet uma imagem de um grão de mostarda. Então dá para vocês verem aí, esse negocinho amarelo aí é um grão de mostarda. Beleza. Se eu tivesse fé desse tamanho, eu ia dizer para uma montanha que se movesse, os meus problemas desaparecessem e meus problemas desapareceriam. Então eu já vi que minha fé não é nada. Por que Jesus usou essa situação aí? Porque ele quis quantificar nossa fé. Ele quis mostrar quanto nós não temos fé, quanto nós não temos confiança, quanto nós não temos o conhecimento de que nós podemos fazer. Porque se a gente tivesse uma fezinha desse tamanho, a gente faria milagres. Como Jesus fez. E foi isso que ele disse para a gente. Ele não quis fazer uma análise, agricultura, nem quis mostrar a quantidade, ele quis dimensionar, mostrar a dimensão da nossa pouca fé. Por quê? Porque nós também, como Pedro, paramos e deixamos o intelectual passar à frente do sentimento, da fé, do conhecimento, do espiritual dentro de nós. O que é o autoconhecimento? É nós deixarmos aquilo que está dentro da gente aflorar, não é isso? Sair, para que nós conheçamos a nós mesmos. Quando nós deixamos o intelecto sobrepujar isso, a gente deixa a sociedade, os livros, a televisão, dizer o que é certo na minha vida. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos tomar as rédeas das nossas vidas para que nós direcionemos para o caminho correto, o caminho que eu escolho, porque eu sei o que é melhor para mim, porque alguém com muito mais inteligência do que eu, há 2000 anos atrás, disse que esse era o caminho correto. E os apóstolos demoraram um pouquinho para entender isso, mas eles entenderam. O próprio Pedro, que afundou nas águas porque tinha pouca fé, em outro momento, mais na frente na Bíblia, a gente vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, ele estava passando por um portal belo, imenso, que tem em Jerusalém, e deu de tão bonito, recebeu o nome de Porta Formosa. E nessa Porta Formosa tinha um mendigo pedindo esmola para ali. Ele disse, uma esmola? E Pedro olhou para ele e disse, eu não tenho nem prata, nem ouro. Mas tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E o mendigo levantou e saiu dali cantando em nome de Deus. E Pedro repetiu o que Jesus tinha feito alguns anos atrás, com aquele Natanael, Ben Elias. Por quê? Porque Pedro tinha aprendido o caminho para a fé dele. Será que Pedro estava com a fé do tamanho de um elefante? Eu acho que não, acho que ele estava com a fé do tamanho de uma grande mostarda. Mas ele viu a necessidade, tinha o conhecimento, tinha trabalhado, porque não basta que a gente acredite. Não é suficiente que nós acreditamos. Todos nós acreditamos, até o diabo, se existisse, acreditava em Deus. Isso é fácil, isso é lógico. Mas nós precisamos fortalecer a nossa fé. Fortalecer, trabalhar, exercitar a nossa fé. E como é que nós fortalecemos a nossa fé? Agindo. Agindo em nome do nosso próximo. Olhando que aquele que eu estou auxiliando tem problemas maiores do que o meu. Graças a Deus que os problemas dele são maiores do que o meu. Não, mas graças a Deus que eu não tenho os problemas que ele tem. Confiando em Deus, deixando Deus, através da vida, dos ensinamentos, através do que ele trouxe para a gente, da espiritualidade, se eu for espírita, dos santos, se eu for católico, dos anjos, se eu for evangélico, agir dentro da minha vida, dentro do meu coração, exercitar a minha fé, porque eu preciso. Jesus uma vez disse para a gente: vós sois deuses. Mas nós, junto de Jesus, somos crianças. Nós somos infantes espirituais, não saímos ainda nem da infância espiritual. Nós não temos a consciência que ele tem, nós não temos a condição que ele tem ainda. Mas ele disse: vós sois deuses. Não está escrito que vós sois deuses, que vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Hoje, eu posso dizer para vocês o que é a fé, dentro da minha consciência, dentro da minha condição simplória de analisar. A fé é a capacidade de acreditar em si e influenciar o fluido espiritual, o que está ao nosso redor. A fé é a crença, mas não é simplesmente acreditar, é a sabedoria, é saber com todas as fibras do seu ser que nós podemos agir, que nós podemos fazer, que Jesus está conosco. A fé divina é superior à fé dos homens, porque a fé dos homens ainda está batalhada pelo intelecto, pelas crenças, pelos mistérios, pelas doutrinas que dominam a consciência e não deixam a gente trabalhar. Mas vem Joana de Anjos e diz em uma de suas mensagens que a crença em Deus, ou a fé em Deus, é a bússola para a autoconquista, saindo pouco a pouco dos instintos grosseiros, sem significar necessariamente a vinculação a nenhuma religião conhecida, mas aceitá-lo a Deus na mente e no coração, de forma natural, coroada de fé e de gratidão. E eu achei isso aqui de uma simplicidade, de uma beleza, de uma singeleza extrema. Me lembrei quando Jesus falava à mulher samaritana no poço e ela perguntou: os judeus dizem que Deus deve ser adorado no templo. Nós, samaritanos, dizemos que deve ser no Monte Garizim. E tu, o que dizes? Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, dia virá em que Deus não vai ser adorado nem no templo, nem no Monte Garizim, mas no coração de cada um, em verdade e em espírito. E é isso que Joana de Angeles coloca. Não me interessa se meu irmão é católico, é espírita, é evangélico, é protestante, é budista, é hindu. Todos esses são nomes diferentes, criados por pessoas diferentes para definirem a mesma coisa. O sentimento inato que a ciência hoje prova, nós temos dentro de nós, de crer em uma força maior. Interessa se hoje essa força é chamada de Deus e no planeta mais distante daqui é chamada de XY9? Interessa. O que interessa é que essa força é a criadora do universo, aquela que nos dá no nosso corpo lições preciosas que nós precisamos. Muitas vezes sofremos, sofremos porque precisamos passar por isso. Muitas vezes sofremos porque plantamos, outras vezes sofremos porque pedimos. E aí a gente diz: eu não me lembro de ter pedido para sofrer, mas a gente não lembra de nada. Por que a gente não se lembra? Se lembrar, a dor nas nossas consciências pelas maldades que nós fizemos anteriormente ia ser tão grande que a gente ia ficar parado, estagnado na culpa. E a culpa é uma das piores coisas que acontece com o ser humano. A fé, ela deve ser trabalhada para que ela possa mover as montanhas que aparecem em nossas frentes. Quais são essas montanhas? Os nossos problemas, as nossas limitações, os nossos pequenos deslizes, que é normal que todos nós tenhamos. Não é errado. Porque quem nunca errou, também nunca acertou. todos nós precisamos errar para acertar. Diz a ciência, diz a biografia, que Thomas Edison tentou a lâmpada 700 vezes até acertar na 701. Parabéns a ele. Nós precisamos errar para que nós acertemos. Mas uma vez que nós conheçamos o caminho, utilizamos esse caminho, vençamos as nossas limitações, deixemos passo a passo, degrau a degrau, os nossos problemas para trás, utilizando a nossa fé, e avivemos a nossa fé dentro de nós, porque e várias correntes nos alertam para isso. O pensamento positivo, o pensamento que nós geramos, a crença, o acreditar, e Jesus está aí provando, é tudo o que nós precisamos para nos melhorarmos. E que Deus nos abençoe a nós. Thank you.